Identificação. Você sintoniza a Rádio Casa AM, emissora de amplitude modulada. Ondas curtas de 41 metros, 7.455 kHz. Emissora do Grupo Liner Comunicações. Amparo, São Paulo, Brasil. A melhor programação, feita com coração, para você. Rádio Casa. Casa. Operando na melhor frequência, Rádio Casa, tocando as melhores.